Olá para todos. Hoje teremos uma entrevista mais do que especial. O Ajax irá entrevistar o senhor Felipe Calman, um francês apaixonado pelo Rio de Janeiro e pelo xadrez também. Quem irá entrevistá-lo será o senhor João Gualberto Borba, convidado meu deste dia. Espero que gostem da entrevista e vamos a ela. Entrevista do Ajax. Finalmente conosco, Felipe Calman. Vamos conhecer neste momento um pouco mais sobre esse modesto enxadrista. Olá, Felipe. Olá. Olá, todo mundo. Felipe, como você descobriu o xadrez brasileiro? Olha, a minha esposa é brasileira, eu gosto muito de jogar xadrez. Então eu passo muito tempo aqui sem jogar xadrez quando eu venho para o Brasil. Eu jogo num clube na França, mas aqui no Brasil nunca joguei. Então eu tinha a ideia de encontrar alguns jogadores de xadrez aqui no Brasil para poder jogar aqui. Ok. O que você acha do nível dos nossos jogadores? Olha, tem alguns jogadores muito bons aqui. Claro, você tem um campeão de nível mundial, que é Mequinho, mas mesmo no nível regional tem alguns jogadores muito bons, que eu já encontrei. E você, é filiado a algum clube na França, Felipe? Eu jogo num clube na França que se chama o Clube de Xadrez de Saint-Maur. Saint-Maur é uma cidade do subúrbio do Paris. E como é visto o xadrez na França? Oh, quase como aqui, como uma atividade intelectual. Às vezes as pessoas têm medo de jogar porque eles acham que só é uma atividade intelectual. E esquecem que a prioridade é uma atividade lúdica, para jogar, para se divertir. Ok. O que você acha que falta ao Brasil para desenvolver mais os nossos enxadristas? Uma coisa que falta no Brasil? O que você está dizendo, rapaz? Não, tem aqui coisas demais. O problema de xadrez aqui é que no Brasil tem coisas demais. Tem demais sol, tem demais praias, tem demais samba, carnaval. E aquela high emotion, Felipe, a emoção que você... Qual foi a partida que mais marcou você na sua vida? Olha, eu passei um ano da minha vida em Holanda, que é um país perto da França. Um país muito conhecido pelo xadrez, porque teve um campeão mundial nos anos 30, o professor Max Euler. Eu joguei no clube dele. Uma vez eu tinha uma partida contra um jogador muito, muito fraco. E finalmente eu perdi essa partida. Como que não tem certeza no jogo de xadrez. É importante sempre saber isso. Você já foi campeão de algum torneio? Olha, eu ganhei o primeiro torneio do Campo Grande. No fevereiro... foi em agosto de 2005, em julho de 2005. Vamos tentar descobrir o segredo do seu sucesso. Qual é a atividade que você exerce na França, ou gosta de fazer, enfim? Olha, a minha atividade principal tem uma relação direta com o xadrez, porque eu estou dando aulas de xadrez para crianças e para principiantes lá na França. Mas eu faço também importação de produtos brasileiros para a França, por exemplo, produtos musicais ou produtos de moda. Ok. E para o futuro, você tem algum plano em mente? Qual, por exemplo? Olha, ele que gosta de xadrez sempre quer se melhorar em xadrez. É o meu caso também. Então, eu estou continuando a estudar xadrez muito. mas eu gosto muito da música brasileira também, então gostaria também melhorar o meu nível da música brasileira, principalmente as percussões brasileiras. Ok, Felipe. Algum recado para os nossos enxadristas? Nossos agradecimentos à sua presença aqui e, sem dúvida, que isso é um incentivo ao nosso xadrez. Olha, foi um grande honra para mim, talvez o maior da minha vida. Muito obrigado, Felipe. Até breve. Nada, até breve.